que insistia em dizer que era conservador. Queria me dar mil razões pra te amar por não ser traidor. Vá, dá-la som! Mas agora teu adeus, hoje eu fiz nos sonhos meus. E aquela criatura que te amou não te quer mais. Em outros braços me envolvi, nossa história já esqueci. Quando a gente não cuida de um amor, tem isso e vai.

Joelson, o DJ que balança a galera de verdade. DJ Joelson. DJ Joelson virtuoso. Sim. vida, ficar com essa bandida. Que me ensinou a amar, que me ensinou a amar, que me ensinou a amar.

Antônio Rio da Eletroflux no Brasil. O Búfalo do Marajó. DJ Joelson Virtuoso, é na pressão. Eu fui cantar carimbó lá no Ver o Peso. nas entrevistas e na reportagem. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho. DJ Joelson, agora sim, a sua festa está completa. Escuta essa, hein? DJ Fabrício Imbatível. Criando tendências no ar. O Búfalo Olímpico chegou. Nós somos o inovador Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A evolução é uma conquista nossa. Isso para nós é um imensurável honra. Búfalo do Marajó. A evolução. Daniel das Produções de Curuçá. Vai pegar o imbatível DJ, tá na área, botando na pressão pra você se ligar. Vem, vem, vem na pressão com o Fabrício na pressão. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem na pressão com o imbatível na pressão. Vem, vem na pressão. Música. quietinha que é pressão o tempo todo. É o imbatível, DJ de responsa, fazendo a onda e a galera endoida. Vem, vem, vem na pressão, com Fabrício na pressão. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem na pressão, com imbatível na pressão. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem na pressão, com Fabrício na pressão. Vem, vem na pressão. Vem, vem, vem na pressão, com imbatível na pressão. Vem, vem na pressão. DJ Elias Batida. DJ Joel, aqui você sente a diferença. DJ Joel, sol, a moral. Vagabundo, vou te falar do chapão. Tá muito bom pra acabar. Fazendo conta, fortaleza, prendendo de baixo. Eu sou melhor, melhor que se for o meu. A velha da puta, camarada. É dele que me importa, não tá bom. Vou te casar, essa cara do tipo. Como o tipo, posso tomar o tipo. Toque um rap pra mim. Por ele, só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parada.